Boa, lenta. Cruza 200, gol no 397. 7, gol no 397, Sam Wilson. O centro, 1-3-3-2-5, alterno 251. 3-3-2-5-1-2-5-1, bom dia, obrigado. Vento 070 graus 059. Salvador, bom dia. Novamente o gol no 260. Informação Mike 390 para Recife. Gol 260, autorizado, Salvador Recife, 390, via Peru 58. Decola 1-0, esquerda, saída Puga, transição Aracaju. Controle 1-119.8, transponder 5435. Trama só, transponder 54. 435. Autorizado, 390. Recife, via rota do plano Aperusk 58, decolada 10, curva esquerda, saída é Puca, Aracaju, controle 198, transponder 5435, gol no 260. Tá, posicionamento, gol no 260. Afirmativo, 02523 na chegada Bonf. A chegada Bonf e desce até o nível de voo 50050. Conta 23 até o nível 050. Gol 477, desce 2000, autorizado, aliança, reporte estabilizado. No 477, ajuste no 0-4. 1-0-4, 2000 pés, autorizado, procedimento X-Ray, informará estabilizado, gol no 477. Tá 3198, desce para 3000 pés, redução de velocidade para 210 mais. 3000 pés, 110 nós, 3198. Ajuste 1014, no 014. 1014, 104. Papá Romeu Charlie, contato radar com 09, mantendo o nível de voo 095 a 70 milhas sudoeste de Salvador, chame para descida, Charlie. Ok, ingresso nos corredores, inicialmente desce até 2500 condições visuais. No 397, chama Recife 3325-251. Rio 5973. Rio 5973, adiante. Recife agora, 12545, alterno 1288, Rio. Recife 254, 1288, bom dia. Bom dia. 198, vetor sequenciamento, esquerda pro 30, limite ao ILS. Esquerda 30, limite ao ILS, 319. Oito, direita na Pro 50, autorizado interceptar o ILS. Direita 50, autorizado ILS, portanto 3198. FAB 2523, desce até o nível de voo 040. Condor 23, descida até o nível 040. No 477, estabilizado no curso localizador. Só chega? Gol no 477, estabilizado no curso localizador. Ciente, passador, no completo sinal, chame torre. 118, décima meia dúzia. Chamando torre 186, gol no 477. Então, 3198, informe estabilizado. Canal estabilizado, 3198. Salvador, muito bom dia, gol 1477, duas milhas para Simbra, baixar a trava da Santa. Sente, reporte no externo. Reportará o marcador externo, gol 1477. Quer convite, prossiga? Tá no... Carteira de defesa, eu vou pra decolagem. Decolagem. Eu tô com o tráfego, já passou externo aqui, aguarde pra decolar o convite. Isso aguarda a decolar, ó, para a decolagem, mais tempo de hoje, e possível que você pode pela... Tudo está bom para você. Ciente, afirmativo. Assim que possível, vou autorizar. Gol no 477, autorizado, pouso no zero, vento 120 com 8 nós. Livre pouso, pista 10, gol no 477. Tá já. Salve Salvador, bom dia, até 3198, 5 milhas do Índia Serra, estabilizado. Torre 3198 da TAM, bom dia, 4 milhas do Índia Serra, baixo, travado. 3198, ciente, continua a aproximação, aguardando pista livre. Ciente, guardando 3198. O MEC é convite após passagem do gol aí na curta final no zero, após o gol está autorizado a decolar. Quando desce para 2 mil pés de ajuste no 014, informa o final do procedimento ILS X-Ray. Confirma instrução para o condutor 23. Desce para 2 mil pés de ajuste no 014, informe estabilizado, final ILS X-Ray. Descendo para 2 mil pés, informará estabilizado o condutor 23. Vez vai iniciar agora? Tem um segundo tráfego aí também, já tá passando externo. Afirmativo, iniciando agora, mas é correr. O no 477, no solo, o Zuno 6, direito, 219. Zuno 9, obrigado, amigo. Solo Salvador, Papatango, Hotel de Matango. Fica com o Vitor, aguarde para cruzar o eixo da 1028, ok? Aguarde, o tráfego já tá aqui em cima já. Farol de Capão, já está aí. Quando os rams on show, good morning, Goa 477. Friendly vacated at Foxtrot, X-Ray. One 477 via Kilo 8.3 and come to enter 8.1. We order Kilo 8.3 report enter 8.1 do 1477. Charlie Matango, local até o farol de Itapuã, litoral sul, cheque 0117 198 186, Charlie Matango. 0117 até Itapuã, 198 186, Charlie Matango está com dois a bordo. O Mac é convite para decolar. Como é que você pode passar aí do mundo? Há uma aeronave atrás dela? Tem aí meia milha para o externo. Ok, então pode entrar a gira dela. Então o Embraer 145, ok? Estou em Salvador, Condor 23, estabilizado no ILS, da 1-0. Estou ciente, continua a aproximação, aguarde pista livre, informa o helicóptero decolando da 1-7, vai cruzar o eixo de aproximação. Condor ciente. Estou ali matando o livre nacional, chega para o táxi. Sun 3198, no solo azul 9, direito, 21249. 219, direito, obrigado. Que é com o Vitor, decolou o Zuno 9, vai aguardar para cruzar o campo, ok? Mantendo o setor sul. Tenente 1, mais que é com o Vitor, setor sul aguardando para cruzamento. Saia 2523, pista 10 livre, 1-0 graus com 1-09, autorizado pouso. Conda 23, autorizado pouso. Estilo, parte 3, chão, vem gastar no parte 1 para o portão 3, 398. 1477-2-8-1-10-1, approve taxi. Clear to gate 01 via April 1, go 1-7-1-4-7-7. Solo Salvador, Monte Azul 4-2-3-5, da Oscar, autorização Santos Dumont, nível 380. Azul 4235, Santos Dumont 360. Afirmativo 380, nível. Eu já teria aqui já aprovado 36, copiaria? Afirmativo, mas escuta. Sim, só um instante, por gentileza. Informação com o CEA Oscar, o time de 1014, só um instante para 4, por gentileza. A sua escuta. O papai, meu CEA Mike Fox, Rejão do Juan, filho de Santana, nível 40. Afirmativo. Afirmativo, já temos aprovado no 2 para 4, só um instante, por gentileza. Ok, o Azul 4235, copia? Copio, não, escuta. Aprovado então, Rio de Janeiro, Santos Dumont, decola pista 1-0, mantendo a reta de decolagem até cruzar 2.000 pés ou a terceira mira, após curva à direita. O perfil de subida da El Leda, após Leda direto Bidev, vai interceptar a B50, após Bidev, operador 9857, o resto conforme a rota do plano de voo. Controle 1-9.8, a torre 1-8.6 e o código 5437. Autorizado Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível 360. Decolada 1-0, 2.000 pés, ou terceira milha, curva direita, saída Veleda, Upper 85, após Bidev, Upper 850, Upper November 857, via rota do plano, controle 1-198, torre 186, transponder 5437-4. 235 da Azul. Ok, 3198, autorizado ingresso para o portão 3 da Pátio 1. Portão 3, 398. Que o Azul 435 é Dael Leda e após Leda Bidev, aqui é a subida. Dael Leda, após Bidev. Azul 4235. Correto, cotejamento, portão 8, chame pronto para pushback acionamento. Chamará para push acionamento no 8, 4235. Fala Salvador, o gol na 260 no 4, pushback acionamento. Tem um Airbus para estacionar à sua direita no portão de número 3. Assim que o tráfego estacionar, tá livre, puxar no 4, chame táxi, gol, no 260. Gente, após a passagem do Airbus, tá livre, puxa, gol no 260. Papai, o meu senhor Mike Fox na escuta para cota. O objetivo é até a feira de Itapuã, senhor. Afirmativo, prossegue no litoral, chamando o controle 198. Ah, tá ok. Ah, Itapuã, confirmando? Afirmativo, Itapuã. Ah, desconsidere, tinha que entender barra. Tá, então mantém a escuta e informe no retorno. Ok, na escuta. Pela esquerda, cubre o perfil da subida Momo até a posição Momo, após direto Feira de Santana. Ou liberação do controle em 1-9.8, a torre 18.6 para decolagem e o código 5175. Lima Fox, só um instante, por gentileza. Vai aproximar, vai pouso final, vai confirme. Toca remetendo. Afirmativo. 080 com 12. O Mike é com 20 e forma remetendo. Vamos lá, remetendo, o Mike é com 20. Hangar, dá? Bahia, táxi aéreo para acionamento. Táxi decolagem, transferência agora torre 18.6, altímetro no 014, boa viagem. Lima, Fox, ótica, siga pessoal. Yeah, Mike Fox, livre acionar, chame táxi. teste de freio, ok? Eu vou transferir com a torre e a torre coordena para o ingresso. Que a princípio eu estou com o helicóptero fazendo a toca emitida às 17. Vai ter que coordenar com a torre, ok? Então o Lima Lima Fox pode transferir com a torre, então, para fazer a corrida, ok? Ah, não vai ingressar na pista então, não, é isso? Tá ok. Então pode sintonizar a torre da presente e a gente coordena pra ingressar na pista. Foi o local e mataram para a regressa. Foi o local e mataram. Siga. Para a regressa Salvador, 4-4. O Hotel Lima Tango faz base pela direita, reporta, vai aproximar direto pro pátio, confirme? Direto pro pátio. Então informe no solo controlado, uma centena com uma dúzia. Tango. Torre de papá, papá, Lima Fox. Lima, Lima Fox, confirme posição. A galera está, poderia fazer um táxi até a 317 e retornar, se possível. Está autorizado iniciar o táxi, chame para ingresso, não no 7. Lima Fox. Salvador, gol 9260, pronto para o táxi 140 a bordo, tem 3 horas e 5 de autonomia até no Salvador. Comanda a corrida e encaminha remetida. Direita, via Índia e Alfa, no ponto de espera, traseira 14-86, poderia confirmar os dados por gentileza? Direita via Indy Alpha, ponto de espera torre 186, tem 140 a bordo, 3 horas e 5 de autonomia, alterno Salvador. 140, 3h30 aqui no alternado, táxi autorizado, conforme, boa viagem. Só confirmando aí, 3h05 de autonomia, tá? Valeu. 3h05, então, boa viagem, obrigado. Agora, a 10 milhas com grau de speed de 250. Para pushback e acionamento azul 4235, portão 8. 235, portão 8, autorizado, reporte o táxi. Autorizado, puxa acionamento, chamada para táxi 4235. Aí para suspensão. O Vitor tem livre circuito no 7, reporte final no 7. Gente, o Mike é com o Vitor, ali você ficou em trás. Hotel Lima Tango no solo. Hotel Lima Tango, frequência livre. Aí. Salvador, gol no 260, ponto de espera da 1-0, pronto. O no 260, alinha e mantém na 1-0. Alinha e mantém da 1-0, gol no 260. Confirmando o torre pela esquerda, né, o Mike é com o Vitor, depois. Fica a seu critério, o gol vai manter aí na pista, hein? Pátio 1, via Juliette, autorizado, autorizado. Pátio 1 até a Juliette. Tem uma centena com 14 nós. Decolagem, tá? 1-0, gol no 2, 6-0. Mantém o corredor e informa ingressando no Interlagos. Já deve retornar pela pista. Tá, visual, bom tráfico, vai manter aqui a do vento. Quando estiver livre pro inglês informe, a gente retorna. Mike Fox, no pátio da Bata, livre acionamento, livre táxi para ingresso no 7. 1014 é o ajuste. Esquerda. Então faça a 360 pela direita. Após a passagem dos tráfegos, o senhor será autorizado a prosseguir para 10. Na escuta e controle. 1738 foi Duna. Tio, está autorizado a final no 7, o Mike Acovito. Eu. O Gol no 260 decolou aos 30, 1198. 198, Gol no 260. 210, nós reduzindo, 3.014, rua Duna. Salvador, bom dia, Gol no 260, decolou, está passando 2.000 pés. Gol no 260, contato radar, submantendo 390, saída a PUCA. 390, mantendo saída a PUCA, Gol no 260. Que é Covita, é porte arremetendo, uma centena com 14. É passar arremetendo, mais que é Covita. Para o táxi azul 4235, 89 a bordo, 4 horas, autonomia alternando Campinas. 89, 4 horas, quilo, papá no alternado. Táxi autorizado via pátio, Juliette, ao ingressar na táxi, e alfa, transfira ao 14286, altímetro 1014. Tem uma boa viagem, azul 4235. Táxi via pátio, Juliette, ingressar na alfa, chama 1186, apresentado 1014, grato 4236. Chega. Condições de voar fora da barra, da presente? Afirmativo. Ok, mantendo sem condições visuais, voe fora da barra, informe através do meio. Voando fora da barra, reportará através do meio. Vamos deixar. Gono 738, desça para 2.000 pés, informe estabilizado, ajuste 1014. 2.000, Camarago. Vai iniciar a revista. 9647, está estabilizado no Rio, aliás. 7, completo final, chame torre 118, decimal 62, 118, 62, chamará.